Quem vem jogar comigo, amigo, ei, yo. É nós que representa. Quando entra em cena, a casa cai, a chapa esquenta. Esquenta, tá quente demais, não brinca com foca. Se desejo mal pra mim, pra você desejo dobro. Atravessou, toco, já que insistiu, soco. A tropa segue, três caboclo louco. Não tô no rap de embalo, mas me embalo na ladeira. Fazendo slides, rimas que são verdadeiras. Atinjo 100 por hora, então se liga, tio. No skate, longboard, eu no insta, linda, ó rio. Mas se quer vim, vem, ó berral, é o que sou. A tropa tama eu, os caboclo, oh, oh, oh, oh. Os caboclo, oh, oh. Descendo a ladeira, o vento vai levar. E a chuva é passageira, é passageiro, oh, oh. Vagabundo então se joga. Liberdade pra viver, pra viver. A troca. Descendo a ladeira, o vento vai levar. Já chuva é passageira, é passageiro, oh, oh. Vagabundo então se joga. Liberdade pra viver, pra viver. A troca. Vários vagabundo vai, vários vagabundo vem. Quem tá louco pula e cai, eu quero cair também. Vários vagabundo vai, vários vagabundo vem. Quem tá louco pula e cai, eu quero cair também. Bom, bom, bom, bom. Bate o som, põe no grave, racha a caixa que é H do bom. Os caboclina rima que não faia. Good boy style, caia na gandaia. Aqui são três, eu disse são três, são de proceder. Falo pra vocês, coragem pra vencer, humildade na subida. Yellow inovando, selecta na batida. Chamem, chaminha que são três na função. Chamem, chaminha que são três na função. Eu digo Babylon caia, eu quero ver cair faia. Pam, pam, pam, claro, fumaça vai subir, eu digo Babylon caia. Eu quero ver cair faia, bam bam bam, claro. Fumaça vai subir. Os caboclo, oh, oh. Descendo a ladeira, o vento vai levar. E a chuva é passageira, é passageiro, oh, oh. Vagabundo então se joga. Liberdade.